Tira a ponta aí, manjá. Adolfo, aba! Mãe sereia, aí é manjar para eu nunca mais penar. Oi, na areia, numa noite na areia branca do mar. Oi, na areia. Viva Pedro Esquerreiro!